35, Calabão. Controle, tá 3436. Tango B, Calabão. NH1094. Ressequenciamento, curve à esquerda até a proa 020. Mantenha 3000 pés. 03436. Bom, vai passar no Vigno de Alabão. Professor, ele poderia informar alguma frequência alternativa da torre? 6896, nós não estamos conseguindo, é o Vitor em dezembro. 121, decimal 1. 1211, grato. O senhor está seguindo um Boeing da Gol 737-800, sua posição 12 horas, 4 milhas e meia. Vitor Charlie Hotel, prossiga na aproximação, aguardando a informação de pista livre, ok? Gente, alô, meu. Tá 3436, curva esquerda até a proa 290. É a 290, então 3436. 3436, falhar as comunicações ao cruzar a radial 310, a radial 310 do VOR Salvador, o senhor reassume na Proa Serra Vitor 366 e completa o RNAV para 10, cotejo. Caso falhe, a radial 310 do Salvador e voar na Proa do 366, tá? 3436. Tá passando o Vitor Charlie Hotel, tenta contato com a torre em 118.6. Alterna 121 no decimal 1, se não, não tiver resposta, retorna para a frequência do controle, ok? Controle da 3436, vai manter a pequena curva à direita para manter a exigida de informações. Quente. Golf Vitor, desça para 4000 pés, ajuste na 014. Estranho, Juliette, ela está na escuta do controle. Golf Sierra, confirma estimado para pouso. Gente, eu solicito que ao pousar ou na base de manutenção, faça um check no equipamento, tá sem o modo de carga desde a primeira vez que eu comentei. Salvador, voo 962, livrou. 3436. Pode curvar à esquerda? Temos 3436. Ok, mantenha a proa 275, mais 10 milhas nesta proa, se falhar as comunicações, após 10 milhas, assume Serra Vita 366, seu novo limite, ok? Após 10 minutos, caso falha, 3.6, 3.436. Vitor, Charlie Hotel. O controle autoriza o voar o 3.6 presente? Mais um minuto, 3.436, tem um tráfego aproximando pelo sul, 3.66 também, ok? Autorizado, 3436. 436, resta uma navegação na Rua Serra Vista 366, está autorizado a final do procedimento RNAV para pista 10, desse mantenha 2.500 pés, ajuste permanece 1.014. 366, autorizado para pista 466. A Patambo, Oscar, Golf Sierra, está a 39 milhas. Norte do BR de Salvador, para serviço de informação de voo e alerta, chame Recife 2545, contorno 2800. Acho que o Cilo está estabilizando na final do BR de Lula. Tente, torre, frequência 118 da Palmeia Dúzia, alternado 1211. Com um tráfego de pequeno porte. Da 3436, reduza para a velocidade de aproximação. Da 3436, vou descontinuar sua aproximação, mantenha presente proa, a previsão mais 5 milhas, ok? Para dar espaçamento, o tráfego está muito lento na curta sinal. Está autorizado para 2.500 pés, 3436. Sim. Com o senhor, e depois o senhor vai reassumir para interceptar a partir do Serra Vista 372, ok? Curva à esquerda agora até a proa 050, então 3436. Daniel, o Eda Motiva, subindo para o 3-4-0, 3-8-9-5. Patango Romeu Golf Vitor, da presente está autorizada para da posição Elo. Da presente irá ser Elo, Romeu Golf Vitor. Solicita a gente 436, voa na Proa Serra Vitor 372. Tem referência visual com solo? Peço mantenha no 1.700 pés. Ajuste permanece 1.014. 3436, muito grato pela sua colaboração. Complete com a torre, 118, decimal 6, alterna 121, decimal 1, bom pouso. Subindo proa de Dahelton 3895. Sim. Salvador 3895. Prossiga. Próximo Bael, autorizaria Motiva. Motiva é a área do centro Recife, mantém a saída? Manterá. Então, 3895, chame Recife, frequência 1251, ao término 28, decimal 35. 251-2835, chame CBR. Dia Tango Charlie, confirme se está mantendo o nível 100, perdi o modo Charlie. Afirmativo, mantendo 100, agora 37.306 radial. Gente, confirme a última chamada de controle. Tango Oscar, Golf, uniforme, sem identificação, voo e proa da posição Aman para completar a chegada. Controle, tá? 3745, boa, passando 2500, nosso escudo. 3745, passando radar na decolagem, suba via da El para nível de voo 360. Subindo via 360. Oscar Golf Uniforme, troca o transponder para 0224. Batango Oscar Golf Uniforme, troca o transponder para 0224. Batango Romeo Golf Vitor, autorizada descida para 2000 pés. Para 2000, Romeo Golf Vitor. Romeo Golf Vitor, mantém a chegada até a posição pelo, após pelo, está autorizada a posição FASA e autorizado o procedimento RNAV. Então, procedimento VR. Positivo, o procedimento da chegada até pelo, após a prova de FASA para o procedimento VR, o Romeo Golf Vitor. Pode voar direto em ótima para essas informações? O TAN 3745 informe a PRO que vai efetuar desvio por 2 milhas. 230, aproximadamente 40 milhas. Confirme a PRO? 230. Sim, autorizado desvio para 230, aproximadamente 40 milhas. Informe a PRO. Sente TAN 3745. Romeo India Tango Charlie, está afastado 45 milhas oeste do VR Salvador. Para serviço de informação e alerta, chame Recife, frequência 288, alterno 1260. 1288-260. Boa. 3296, sem identificação, autorizada para o estado para desvio, desça para nível de voo 050. Controle, assim, 6213, passando 2500, informe se necessário curva direita, assim, imediato. Assim, 6213, contato radar de decolagem, centro do desvio, após Israel. Após desvio. da EO6, 2x3. Voo 9954, Torre. Não, você escuta alto e claro, 9954. Voo 9954, Torre, Salvador. Não, você escuta alto e claro, 9954. Eu vou 9954. Voo 9954, Torre, Salvador, 1895. 1895, você escuta 9954. Entre Sabral Sango, Romeu, Golf Victor, Chame a Torre, 118, decimal meia dúzia. 18, meia dúzia, Romeu, Golf Victor. Golf uniforme, desça para nível de voo 060. São 3804, acena identificação dessa via chegada a Mari para nível de voo 060. Uno, alterno 28, decimal 35. Ciência 17, mais 5, com trabalho. Uma meia após capta autorizada para usar 366, da presente autorizada descida para 4 mil pés com ajuste no 014. 3804, reautorizado descida para nível de voo 050. Uma boa, 9954, Puka, passando 1.200. Gol 9954, contato radar na decolagem, suba via Puca para nível 350. 350, Puca, canal Oscar Golf Uniform vai realizar o procedimento RNAV? A torre informa a teto de 600 pés com visibilidade de 3.500. Do NDB, o teto é de 900 pés. Tem condições de fazer o procedimento VOR? Você aguarde autorização para prosseguir o procedimento VOR dentro mais sem a condição no zero. Papapá, Lima Fox, essa identificação, desça para nível de voo 070, reduz a velocidade para 2509. Lima Lima Fox, controle. Sônia 6213, chame Recife, 125 decimal 1, na Serra 28 decimal 35. 25, 2235, 3216. Na 3216, autorizado descida para 2510, ajuste na 094, procedimento RNAV, reporte passando Serra 366. RNAV 010, desce para 2500, 04032, tudo bem. 2804 está presente, foi o Serra Vito 366. Na 3804, autorizado descida para 4.000 pés, ajuste na 0.04. 19954, chame Recife 125 decimal 45, ou terno 26 decimal 85. 2585, 2585, ó. Controle James 52. James 52, contato radar na decolagem, suba via saída da EL para nível de voo 360. Da EL 360, James 52. 360, antes da luta de voo. Sim, mantém. Estabilidade 732 também. 32, chame a torre frequência 118, decimal 95. 395, 360. Afirmativo 18, meia dúzia, alterna 1, 2, 1, 1. Tango Oscar Golf uniforme de duração para sequenciamento, curva à direita. Proa 170, limite desta proa será radial 260 de Salvador. Mantém. Lima Lima Fox, reduz a velocidade para 2209. Andrés 804, desça para 2510, ajuste na 094, por outro serviço 366, procedimento RNAV autorizado. Pegou seu uniforme, agora à esquerda, pro A1 ou 4, sim, permanece mesmo no limite. Esquerda ou 4, sim. Controle, pode confirmar a frequência secundária para o 3210 da torre. 3296, a secundária 1211 e a primária 118, decimal de meia dúzia. 211, grato. Chegou o uniforme, está a 26 milhas oeste do Salvador, reassuma a navegação, vou na proa da posição FASA. Vou na proa da posição FASA, 1060. Proa de TASA, reautorizado descida para nível de voo 050. Torres na escuta do controle, a torre informa chuva leve, teto de 1000 pés, visibilidade de 5000 metros. Se uniforme, desça para 4000 pés, ajuste na 013. 4000, correto. Confirme. Privado de César, nível de voo 050, Lima, Lima, Fox. Dave 52, sub e mantenha nível de voo 340. Escrito 340, Dave 52. Lima, Lima, Fox, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda para o 020, limite radial 280 de Salvador. Papapá, Lima, Lima, Fox, vetoração para sequenciamento, curve à esquerda para o 020, limite radial 280 de Salvador. Agora eu estou até 3230, sem identificação, dessa via chega da mão para nível de voo 060. Chegada a mão, 060, por favor. Dave 52, chame Recife, frequência 1251, na Serra 128, decimal 35. 1251, 2835. Essa Golf uniforme, reautorizado descida para 2000 pés, autorizado procedimento VOR, informe quando estabilizar. 2000 chamado de estabilizar. E agora, como recebe a torre? Quatro. Sim, obrigado. Valeu, cadê essa parte para 2000? 1, 2, 1, decimal 1. Então, 3804, chame a torre na frequência 118, decimal meia dúzia, alterna 121, decimal 1. Umba 15, aciona identificação. Balão 5, identificado, contato radar 54 milhas do oeste do VOR de Salvador, nível de voo 090, prossiga na proa do VOR de Salvador. Papapá, Lima, Lima, Fox, está autorizado a voar na proa do servidor 368 para procedimento RNA. 368, Lima, Lima, Fox. Bom dia. Azul 4463, contato radar decolagem, suba via saída coral para nível de voo 180. 180, Azul 4463. Salvador 867, não se escuta. Salvador, voo 1867. O novo Vitor está autorizado cruzamento. Pista 17 até Baeté. Salvador, voo 1867. 867. Salvador Azul 4463, passo voa. Podemos evaporar, senhora? Autorizado, Coral Azul 4463. Coral da presente, 4463. Cidade Lima Fox, atual 366, você está com informações? Autorizado, Lima Lima Fox. Autorizado, procedimento RNAV, reporte para o Centro Servo 366. Lima Fox 366, apelido descer para 25. Estimativa, autorizado. Passa Golf uniforme, com fim estabilizado. Oscar Golf uniforme, esquema torre, frequência 118, decimal meia dúzia, alterna 121, decimal 1. 18, meia Sim, informe ao término do desvio, o seletor 230. Lima Lima Fox passando o SV366, estabilizado. Lima Lima Fox, chame a torre, frequência 118, decimal meia dúzia. Sim, torre 118, decimal meia, Lima Lima Fox. Azul 4463, autorizado na presença, Prod. Ilkov. Prod. Ilkov, 4463, confirme? Afirmativo. Na presente, vamos Ilkov, Azul 4463. Saga 2230, após o desvio, vou para o observatório 368, autorizado para o procedimento da aeronave, desça para 4.000 pés, ajuste na 013. Passaria 2230. Passaria 2230, após desvio, vou ir para o Serra de 368, autorizado procedimento da aeronave, desça para 4.000 pés, ajuste na 013. Do 2771, no contato radar, 73 milhas do leste do VR de Salvador, voe pro da posição MARC, informe o controle ideal de descida. Que desça para nível de voo 050, do 2771. Do 4463, serviço radar encerrado, está a 57 milhas do oeste do VR Salvador. Mantenha nível noite zero na proa de UCOF, Camiléu, frequência 120, décima 1. Prossiga. Prossiga, passarei 2230. Passivo, já estabilizado, 2230. Sente, continua em descida para 2500 pés, reposto passando serra de 366. Comando 5, prossiga. Comando 5, prossiga. Comando 5. Comando 5. 5 milhas para o VOE. Temos já 5 milhas para o VOE, comando 5. Após a posição do... Após passar o VOR, vou ir na proa de Ponde. Após Ponde, eu vou mostrar. Cena 6315, está em identificação, desça para nível de voo 060. Após o desvio, vou ir para o de Raman. Para 060, após o desvio, vou Raman, cena 6315. Voo 2 Salvador, voo 255, frente da Serra. Parei 2230, chame a torre frequência 118, decimal meia dúzia. Bola 255, acendo identificação dessa via, chegada Ponce, para nível de voo 070. Via Ponce 070, acendo aqui, à direita. Gente, desvio, informe ao término, gol na 255. Vamos lá. Salvador, gol 1867, boa tarde. Gol 1867, contato radar de colagem, sobre a via saída Arbor 1 para nível de voo 380. Via, Arbor 1, 380, 1867. 2771, poderia voar um pro do 366? Aguarde. Obrigado.